dormia pé no chão. Essa mulher me trocou por outro homem. Já passei fome pensando em você. Pra esquecer comecei a tomar cachaça. No banco da praça eu vou adormecer. Pra esquecer comecei a tomar cachaça. No banco da praça eu vou adormecer. Garçom amigo, vem aqui na minha mesa. Traga uma cerveja e bote pra nós dois. Se eu embebedar e pegar aqui no sono, deixe que a conta eu pago depois. Em meus delírios hoje falo de paixão, mas por ingratidão você tem que me pagar. Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de um bar. Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de um bar. Anderson Costa, o sucesso nas ruas é pra tomar cachaça, hein? Sai da frente que lá vem madeira. Me apaixonei por uma mulher bandida, uma fingida que não merece perdão. Meu coração hoje não sabe o que quer. Por essa mulher já dormi até no chão. Essa mulher me trocou por outro homem. Já passei fome pensando em você. Pra esquecer comecei a tomar cachaça. No banco da praça eu vou adormecer. Pra esquecer comecei a tomar cachaça. No banco da praça eu vou adormecer. Garçom amigo, vem aqui na minha mesa. Traga uma cerveja e bote pra nós dois. Se eu embebedar e pegar aqui no sono, deixe que a conta eu pago depois. Em meus delírios hoje falo de paixão, mas por ingratidão você tem que me pagar. Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de um bar. Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de um bar.